Atendendo a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça deferiu liminar determinando a indisponibilidade de bens de 13 vereadores de Uberaba, da legislatura 2013-2016. A decisão também proíbe a Câmara Municipal de dar qualquer reajuste no subsídio dos atuais parlamentares, descontando imediatamente o percentual de aumento de quase 23%, concedido a partir de leis municipais aprovadas em 2014, 2015 e 2016. Com isso, a partir do próximo mês, os salários voltam a ter os valores de janeiro de 2014, sob pena de o presidente da Câmara incorrer em multa de 50% sobre o valor de cada pagamento feito em desacordo com a decisão. A liminar foi proferida em ação civil pública proposta pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Uberaba contra a Câmara Municipal e os 13 vereadores que, na época, aprovaram leis reajustando o próprio salário, o que contraria o princípio constitucional da anterioridade da legislatura. Além de pedir que as leis sejam declaradas inconstitucionais, o Ministério Público quer que os vereadores devolvam aos cofres públicos, até o limite em que cada um se beneficiou, mais de R$ 700 mil. A ação também pede a condenação dos parlamentares por improbidade administrativa. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Fernanda Magalhães.